Meu amor, hoje me sinto feliz em poder lhe abraçar por seu aniversário. Afinal, é um motivo a mais para louvar aos céus e agradecer pela oportunidade de uma convivência feliz ao seu lado. Você é realmente uma pessoa muito iluminada. É simples no falar, no olhar e principalmente no íntimo. Você, querido, possui um coração grandioso e sabe cativar quem de você se aproxima, e você me cativou. Hoje, no dia do seu aniversário, agradeço a Deus e elevo os meus pensamentos ao Altíssimo em agradecimento por fazer parte de sua vida. É realmente uma dádiva divina poder conviver com você. Lhe admiro e lhe respeito muito. No seu aniversário, cânticos de paz e luz, chuvas de bênçãos e tudo mais que você merece. Você me completa em todos os momentos. Gosto da sua companhia e lhe quero a cada instante. Jesus te ama e eu também. Felicidades, meu amor, e parabéns pelo seu dia.